8 é o tráfego com 5534, nosso transponder web 674 1910. Correto, portão 10, chama pronto, pushback, acionamento, webjet 6741, ajuste no 08. Vai chamar com 1018. Tá, interceptar, está e prosseguindo a aproximação, mantendo inicialmente na 3000. Positivo. Gol 941, chame torre 1186 para pouso, gol 941. 1186, gol 1841. Estão completando em TAP Voiduna para o procedimento para o final do procedimento LS X-Ray. Mantendo a 3000. Na 3216. Torre Salvador, Gol 941, boa tarde. Gol 941, boa tarde. Continua a aproximação. Reporta quando o visual com o campo embaixo travado. Para informação, chuva leve sobre o campo. Pistão no 028, molhado e escorregadia. Gol 941. Excelente, reportaria visual. 941. Para informação, o tráfego que pousou anteriormente avistou a 400 pés. Gol 941. Excelente. 400 pés, com visibilidade de 3 mil metros, chuva moderada. Esse teste 400 foi reportado pela aeronave que avistou da passarida. Ok, 52406 descendo para o 090. Imagina. TAM 3804, curva direita pro 360, limite localizador, TAM 3804. Direita 360, limite localizador, TAM 3804. 3216, desse mantenha 2000, autorizado final do procedimento LS, 3216. Para 2000, autorizado final do procedimento. Na visual, 610, 941. Gol no 941, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 09 nós, atente a pista 10, molhada, escorregadia. Atente, autorizado pouso 10, gol 941. Mike, direção meu, prossiga. Livrando a suburbana, senhor, ele vai manter sobrevoo em brotas. Atente. TAM 3804, curva direita na pura agora 070, reposta habilitada no localizador, TAM 3804. 070, autorizado direita, 3804. Vamos na pura 70 agora, 070. 070, 3804. Aeronave agora na Salvador, teto agora de 600 pés, visibilidade de 3 mil metros, com chuva leve na roda. 5240 da Ciente, vamos passando o mar em nível 120. Ciente, descendo inicialmente até o 90, 090, 35240. Continuando o perfil da chegada, senhor? Afirmativo, porém da restrita ao 90, o 35240. O perfil descendo até o 90, 5240. Posso na perna de afastamento, temos a aeronave agora bloqueando e voo no 600, aguarde para prosseguir na escala. Houve melhoria significativa no aeroporto? Estimativa, uma melhora do teto que foi agora para 600 pés e a chuva está agora leve, antes estava moderada. Porém o teto permanece em 3 mil metros, segundo a torre, a visibilidade de 3 mil metros e o teto de 600 pés. Anteriormente estava 400 pés. Estamos só aguardando a aeronave agora que bloqueou a posição Mari para liberar a aeronave do perfil da Star. Descer até o 50, 050, voo no 600. 050, 600. Ele 5240, está livre de descer agora para 4000. 4000, 5240. No perfil da Star Mari. Perfil da Mari, 5240. Trip 5486, chame agora Recife na frequência 1288, alterna 260, Trip 5486. 288-260-5486. Tá 3216, complete final IR, chamando o Turre agora, 118, decimal 6. 186. Trip 5240, desse mantém a altitude 3000. 3000-5240. O número 00 está autorizado agora a voar no rumo de Mari, no perfil da chegada. Rumo de Mari, perfil da chegada, obrigado amigo. 3216, ciente, continua aproximação, reporta quando visual com o campo. Camarada visual. Então 3216 para informação, chuva leve sobre o campo, pista 1028 molhada escorregadia, o tráfego que pousou anteriormente avistou a 600 pés. 3216. Cidade Baixa. Autorizado ETAP, gol no 600. Obrigado, amigo. Gol no 600, autorizado ETAP. ETAP, 1600, 1 ano ETAP. Marco Juliette Romeu, está prosseguindo agora para a Suburbana? Autorizado o final do procedimento ILS, antecipa o localizador. Autorizado o final do ILS, antecipa o 3204. Informação do TAM 3804, tráfego no setor, abaixo de altitude, helicóptero Romeu 44, a 500 pés, próximo aí à Duna. 3204. Trip 5240, desse mantém a altitude 2000. 2000-5240. Gol no 600, desse mantém a 3000, está livre de considerar a altitude em ETAP. Descendo para 3000, desconsiderar a altitude em ETAP, obrigado, gol no 600. Tem que desconsiderar a altitude em ETAP, gol no 600. Avistado, tá? Com 800 pés. 3216 avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, atentando a pista 1-0, molhada escorregadia. Sete pouso autorizado. Trip 04, chame torre agora, 1-1-8, decimal 6. Torre 1-1-8-6, tá 3-8-4. TAM 3804, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta quando visual com campo embaixo travado, TAM 3804. Número 2, reportar a visual baixa travada, TAM 3804. TAM 3804, para informação, chuva leve sobre o campo, pista 1-0 molhada escorregadia, o tráfego da companhia que vai pousar agora avistou 800 pés. TAM 3804. Salvador, volta 3566, ciente da Alfa. TAM 3566, senhora de identificação, desse mantém 050, após desvio, voe ETAP, ajuste no 018, aguarde procedimento ILS X-Ray, pista 110, o teto estimado de 600 pés, visibilidade 3 mil metros com chuva leve no aeródromo. Ciente, TAM 3566, desse 050. Só 1, Salvador, boa tarde, ao TAR 32, no meio. São 32, no meio, boa tarde, táxi via Alfa. E reportando seu táxi é Juliette para ingresso. Alfa, lhe chama dentro, Juliette, 32, no meio. São 3216, Alfa Juliette 02 a portão. Alfa Juliette para o 02. 32 ou 16. Dois 804, eu estou 910, vai baixar travado. TAM 3804 avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 10 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, TAM 3804. 70 nós a 11 milhas da sua frente. Vou reduzir até mais se o senhor desejar. Sim, o 70 está ideal no momento. Então tá ótimo. Samotoma, o 35240. Qual foi o sinal é? Chame Torre, 1186, 35240. 86, grato, boa. Boa, bom pouso. Salvador, boa tarde, o 35240. Vamos a uma milha do externo. Salvador, 35240. O 35240 continua a aproximação, aguardando autorização de pouso não no zero. 5240. TAM 3804, Solo 04, 121, 19 agora. 1219, TAM 3804. TAM 3804, se levando. TAM 3804, táxi é via Alfa e reportante, seu táxi é Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette, TAM 3804. Solo, TAM 3802. 240. Concurso a Charlie, Vitória da Conquista, nível 200, só instante em cópia, prepara a saída Arbor, aguardando. Positivo agora. Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1, tá 3804. Passarelo 2230, pronto, copy. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5540 no transponto. Positivo, 200. Foi autorizado, decola da 10, curva direita, vai sair na subida Arbor, depois de receber 208 ao controle, 4-0 ao transporte. Correto, remoto 14, chama pronto, feedback, acionamento, passageiro 2230. O vento 120 graus com 09 nós, atente a pista 10 molhada escorregadia. Trip 5240. Autorizado, pouso 5240. 566? Afirmo. Visado voo no 600. Completo final de S, torre 1186, bom pouso. Obrigado, Tadinho. 1600, torre 1186, tem bom pouso. Localizado, localizador da 190. Gol no 600, boa tarde, continua a aproximação, reporta quando o visual com campo, o gol no 600. 600, chove na vertical do aeródromo? Negativo, sem chuva, o tráfego que vai pousar agora avistou a 900 pés, pistão no zero, molhado, escorregadia. Reporta visual, gol no 600. 600. Zero no solo 08, libera a direita e chama o solo 121 décimo 9. 1219, 5240, boa. Salvador, o TRIP 5240 livrou na sua escuta. TRIP 5240, táxi Evi Alfa, Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo Pat 3, 5240. E confirmar o vento para o gol no 600. 130 graus com 09 nós. Obrigado. Autorizado pouso, pista 10, o vento 130 graus com 09 nós, atente a pista 10, molhada, escorregadia. Certo. Gol 1754, gente, Charlie, Copa Campina Grande. O 1754, formação em curso a Charlie, Campina Grande, nível 390. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta pelo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo após. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5572 no transponder. Gente, gol 754, Salvador Campina Grande, decola a pista 10, primeira curva à esquerda, Puca Zipar, assim que nível 390, pesilo 10, 108 é o controle de saída. 5572 será acionado, 574 a gol. 754 a gol. Correto, portão 8, chama pronto para o pushback acionamento, gol no 754. Gente, olha pronto, 754, portão 8. O WebJet 6741 no 10, pronto para pushback em atores. Autorizado, reporta táxi, o WebJet 6741. Botarei, 6741. estacionamento 24, objeto 6721. Objeto 6721, no 4 autorizado, reporta ataque. Direita na Fox, chama o solo 121 na décima 9. Desumado na Fox, obrigado, até mais. Torre Salvador, tá 3566, duas milhas do externo, baixou e travou. Santrei 566, boa tarde, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo, para informação, o tráfego que acabou de pousar, é, avistou a 800 pés. Sim, a gente quer portar a visual, tá 3566. Tá 3566, para informação também, não chove sobre o campo, pistão no 028, molhada, escorregadia, tá 3566. Gente, grato. Gente, mantendo a resolução visual, reporte da Pó, avistando a pista mais que o Letão deu. Visual com a pista, tá 3566. Tá 3566, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 a 40 graus com 8 nós. Atende a pistão no zero, molhada, escorregadia, tá 3566. Pouso autorizado, capteiro no zero, tá 3566. Controle o papapá Mike Gillette Romeu, tá? A próxima viaduto aqui da Luiz Eduardo Magalhães autoriza o ingresso na vinda paralela até a altura do parque de Cristóvão? Ativa, tá? Autoriza paralela até São Cristóvão Mussurunga, o Mike Gillette Romeu. Linha 00, taxi lento via Alfa, mantém a posição de sua taxa Juliette aguardando para ingresso. Via Alfa, mantente da Juliette, o gol. 600. Solo para o táxi do objeto 7973. Firmando o Webjet 6721, confirme os dados novamente, a transmissão está muito baixa. 7179 POB, 3 horas e 30, Salvador. Seguinte, táxi FA Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 8, bom voo. Gente, de Alfa 286, obrigado, boa tarde. Táxi Web 6741, tá com 1-4-1 a bordo, 4 horas, alterna com fins. Táxi FA Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 8, bom voo, Webjet 6741. Pátio Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0-18-6, boa, 6741. Casa tá 3566. Vamos aqui. Vai manter sobrevoo na paralela, vai fazer um sobrevoo rápido de São Cristóvão, depois... Oh. Então, na escuta, quando livrar a paralela para São Cristóvão, para pouso, Max Gillette Romeu. Ok, na escuta, Romeu. Só um instantinho, só poderia confirmar a EOBT do plano? Tem cabeceira no zero. Anima, tem, dois. Jesus? 1018 no 0 no 8, o teto estimado de 600 pés, visibilidade de 3000 metros com chuva leve. Após etapa duna para o final do procedimento, deve descer até 3000, voo no 328 e desconsidere a altitude em etapa. Então, estamos voando aqui na Pro095, já vamos com a esquerda baixada, autorizado 3018, 600 pés certo, 328. Após ingresso da aeronave da Gol, ingresso Juliette 01 no portão. Após aeronave da Gol, Juliette para 0, rota para 3566. Novo Gol 806. Web 6721, no livre decolagem da 10, vento 150 graus, 10 nós. Livre decolagem 21. Max Juliette Romeu, chame torre 118 decimal 6 para pouso, Max Juliette Romeu. 18.6 para pouso, Romeu. Senhor, pela colaboração aí, viu? Max Juliette Romeu. De nada, amigo, bom pouso aí. Obrigado. Ô, papapapá, Max Juliette Romeu. Max Juliette Romeu, prossiga. Tá mantendo a vertical da Avenida Paralela, senhor, próximo aqui ao bairro da Paz, Sussuarana. Tá mantendo um sobrevoo breve à estação de Mussurunga para regresso após. Sente, mantém a escuta permanente, o ajuste 108, Mike Juliette Romeu reporta para o regresso. A escuta permanente, reportará para regresso, Romeu. Pronto, ponto, perdão, 10, 674, manda web. 741 na linha e mantém cabeceira 10. A linha mantém 10, web 6741. O Mike Juliette Romeu vai iniciar o cruzamento da final do 10. Na escuta permanente, Romeu. Sente. 6721 no decola 18, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Até amanhã. Controle Salvador, muito boa tarde, novamente web 6721 decolado. 6721, no contato, sou mantendo 330 na saída Momo. Cog boa após Frot. Bem próximo à cabeceira da 17 aqui. Gente, estou visual com o tráfego, mantenha a escuta permanente e reporta para o regresso, Max Juliette Romeu. A escuta permanente, reportará para a regressão, meu grato. Pois não. Confirmando o objeto de mensagem 21, é Momo Cogbo após Frot, ok? Gente, Momo Cogbo Frot. Autorizado 10, web 6741. Questionamento, passaria 2230 na remota do Nubim. Passaria 2230 na remota, autorizado, reporta táxi. Passaria táxi 2230. Juliette Bravo Delta, boa tarde. Mantenha a sua identificação, mantém nível 80, reporte para a descida. Ajuste 1098, previsto procedimento LS.